Cabo. Oi, já pensou se sua mãe descobre? Eu sou favela e tu é área 9. Atrás de um campo pra ter uma lote. Desde menor que esse é meu corre. Eu sou maloca e tu é patricinha. Te deu uma flor, você caiu na minha. Fica ciente que mais tarde eu vou de bicicleta buscar minha DJ amor. Chifre, porra. E eu, maloqueiro se apaixonou. E a princesinha também se entregou. Só sentadinha aqui no rio. Yeah.